te esperar. I've been waiting for you. Espaço aberto, tocando o que te toca. Pushing a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Espaço aberto, tocando a sua música. Oh, mozão, cheguei à conclusão. Já faz tempo que a gente fica. Pois no amor, sei lá, a gente enrola. Sinto falta de você quando não está aqui. Sei lá, tenho vontade de te amarrar, colar em você e te prender a mim. Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar. Eu sei, tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar se o tempo não para de passar e nunca vai parar.

Espaço aberto, tocando o que te toca. Amar como eu te amo é complicado. Querer como eu te quero é um pecado. Olhar como eu te olho é proibido. Te ver e não te ter é um castigo. Não sei o que fazer pra você me notar. Te dou o céu da minha vida pra você brilhar. Eu posso ser seu anjo e o que você quiser. Até trazer a lua aos seus pés. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos. Se tem amor não falta nada. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos. Se tem amor não falta nada. Te amo é complicado. Querer como eu te quero é um pecado. Olhar como eu te olho é proibido. Te ver e não te ter é um castigo. Não sei o que fazer pra você me notar. Te dou o céu da minha vida pra você brilhar. Eu posso ser seu anjo, o que você quiser. Até trazer a lua aos seus pés. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos. Se tem amor não falta nada. Eu só quero te dar um beijo. Seus medos. Se tem amor não falta nada. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos. Se tem amor não falta nada. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos. Se tem amor não falta nada. Michel Teló e Prince Royce, te dar um beijo, encerrando mais uma sequência só com música boa no espaço aberto pra você. Dá um tempinho que daqui a pouco eu trago Anitta, trago MC Guimê e muita coisa legal. Fica aí. Segura aí. Depois do break tem mais espaço aberto. Voltamos a apresentar Espaço Aberto. E já voltamos, agora tem Breno e Caio César. Brisa leve você passou, em pouco tempo levou o meu amor. Como um furacão, meu coração levou. Foi maldade sua, eu não merecia. Sabia que eu te amava e me deixou na agonia. Esperando só você voltar. Se afastou de mim e foi soprar outros ares. Outros mares bem longe daqui. E esse vento que levou você, te levou e não quer mais me devolver. Ô vento, já não aguento. Faz um favor, traz logo esse amor e me deixa em paz. E não volte mais, vento, já não aguento. Faz um favor, traz logo esse amor e me deixa em paz. E não volte mais. Foi maldade sua, eu não merecia. Sabia que eu te amava e me deixou na agonia. Esperando só você voltar. Se afastou de mim

É só aventura, tira a mão de mim, ninguém me segura. Cola comigo, que eu tô no brilho, hoje eu vou me jogar. Tira a mão de mim, cola comigo, que eu tô no brilho, hoje eu vou me jogar. Caraca, mulher, foi um pacote só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, candaia, abro uma gelada só pra refrescar. Caraca, mulher, foi um pacote só pra relaxar. Gelada só pra refrescar. Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe o Thiaguinho aí pra relaxar. Sou abra uma gelada só pra refrescar, moleque. Põe o Thiaguinho só pra relaxar. Abra uma gelada só pra refrescar. É muita saúde. Espaço aberto, tocando a sua música. Mais um dia triste, me pego outra vez pensando em você. Não dá pra evitar. O seu olhar me disse que ainda há tanta coisa pra se entender. Pra que controlar? Paz é tudo que eu venho tentando encontrar. Mas me vem a saudade fazendo lembrar. Tentei evitar. Tentei não te amar, mas olho no espelho e nada de me reconhecer. Só vejo você em instante. O que eu quero é você pra me abraçar. Já não importa o tempo, não tenho medo de me arrepender. Não vou controlar. Paz é tudo que eu venho tentando encontrar. Me vem a saudade fazendo lembrar. Tentei evitar, tentei esquecer tudo que me lembra você. Tentei não te amar, mas olho no espelho e nada de me reconhecer. Só vejo você. Espaço aberto. O seu pedido está no ar. Olhando o céu, lembrei que tudo que vivemos não passou.

inveja, vai pra rala, sua mandada. Beijo no ombro pro recalque, passa longe. Beijo no ombro, só prende inveja, desde plantão. Beijo no ombro, só quem fecha com o bonde. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Beijo no ombro pro recalque, passa longe. Beijo no ombro, só prende inveja, desde plantão. Beijo no ombro, só quem fecha com o bonde. Espaço aberto, tocando a sua música. E a ansiedade vai chegar ao fim. Tô com medo mesmo assim, vou perguntar. Pois o não já tem, agora quero sim. Se já percebeu esse desejo em meu olhar, vou ser mais sincero e pra você me declarar. Sonhei em ter você, deixa eu te amar. Sou seu confidente, não vai ser pecado seu melhor amigo virar namorado. Pode ser estranho, mas vai perceber o quanto eu gosto de você. Sou seu confidente, não vai ser pecado seu melhor amigo virar namorado. Pode ser estranho, mas vai perceber o quanto eu gosto de você. Chegar ao fim, tô com medo mesmo assim, vou perguntar. Pois o não já tem, agora quero sim. Se já percebeu esse desejo em meu olhar, vou ser mais sincero e pra você me declarar. Sonhei em ter você, deixa eu te amar. Do Pagode, melhor amigo, encerrando nosso espaço aberto desta quinta-feira. Eu tô partindo, tô de volta amanhã, sexta-feira, nesta mesma hora, neste mesmo canal, com muito mais músicas pra levantar sua sexta-feira. Super beijo, uma ótima quinta pra todo mundo e até amanhã. Tchau! Você ouviu, você ouviu, você ouviu, você ouviu. Espaço aberto, espaço aberto.